trimbalinha, develinha, trimbalinha nessa puta. Heavy baile nessa porra. Trimbalinha da VU. Puta vai tomar no cu. Puto, você é um bosta. Total flex, 8V, 4P pra você. Essa buceta é mídia igual o heavy baile. Eu tenho meus critérios e eu vou estabelecer. Não vou dar pra esse cara porque ele tá na sede. Trimbalinha, nessa puta todo dia sem gracinha, Dia de baile, marquinha, tá em dia, Tu se comporta igual criança, tu é minha filha, Vida de pecado e bica pra missa. Eu trago ele e rolo, tu deveria agradecer. Tu pode fuder com ele, mas só vai amortecer. Piranhas na internet querem me testar pra ver. Na rua eu sou pitbull e você é um bacê. Fala comigo, falo contigo, não quero amizade. Não é nada pessoal, mas não quero me envolver. Essa mina nesse pique, não quero pagar pra ver se eu confiar nessa vadia. Eu sei que ela vai me fuder. Problemas de confiança, não baixo minha guarda porque isso gera cobrança. Essa buceta é fraca, eu chamo ela de fanta. Para de me stalkear e vai cuidar da tua criança. Agora foi pessoal, essa mina me fudeu. Amizade de infância não serve pra nada. Eu tava na pureza com essa puta sem querer troféu. Ela tava na traição, no meu cu ela meteu. Problemas de confiança, me munui de papo reto. Me protejo da cobrança no meu ego e conduta. Eu invisto confiança enquanto tu me stalkeia. Eu tô aqui na bonança. Problemas de confiança, me munui de papo reto. Me protejo da cobrança no meu ego e conduta. Eu invisto confiança enquanto tu me stalkeia. Eu tô aqui na bonança. Problemas de confiança. Problemas de confiança. Problemas de confiança. Eu tenho problemas de confiança. Problemas de Problemas de confiança. Problemas de confiança. Eu tenho